A melhor hora é dessa forma que acontece um instante, o pico do momento conflitante. Estigue, por mais que sou estranha, produtivo, parece inevitável, mas também não me esquivo. Permito, faço a concessão mais uma vez, deleto todo dia, a semana ou o mês. Recomeço, me refaço, é assim que funciona. Desde bem pouca idade, ela nunca me abandona. Tal da construção, essa expressão não é feliz. Por outro lado, fortalece, endossa a diretriz, traz à tona novamente a missão, o motivo, um alerta. Chama atenção pro vacilo, desperte, tira o sono. De volta pro trabalho, faz tempo, já nem lembro mais o itinerário. Vai vendo, logo eu que nem perdi horário. Lamento, hoje nada mais que o necessário. Na retina antiga eu me lembro da devota 03, 04, outro cara, outro foco, outra luz, só história. Os moleque vão saber, se pudesse eu regressava, só pra refazer a melhor hora. Na real, até faz tempo que não rola, já não se faz tão constante como fez em outrora. Explora habilidade até que vira desafio. O sangue ferve, é quando a cabeça fica mil. O pensamento é quem vai me guiar na transição do lugar vazio pra atmosfera da imaginação. Ascensão espiritual que liberta, me livra da corrente e derruba o muro que me cerca. Na certa, isso já faz parte do plano de, pelo menos no meu mundo, me tornar soberano. A melhor hora é sempre dessa forma que acontece. A melhor hora.